tristeza. Sentimento abstrato, vem bate na porta, eu desabafo nos relatos. Que nem um furacão que devasta nessa hora. Já cantei e dei a morta, mano, na favela chora. Tristeza aquela mãe que chega no local, começa a passar mal, seu filho ali coberto pro jornal. Lágrimas escorrem do meu rosto ali. Infelizmente nas favelas a tristeza não tem fim. A dor é infinita e não tem jeito. Que nem uma faca cravada no peito. Não tem ciência ou remédio que apague. Não tem grana, prata ou ouro que se pague. A tristeza não pede licença. Não dá bola pra ninguém, não interessa as crenças. Coração bate forte, palpita, apavora. Somente Deus pra aliviar nessa hora. É um sentimento que não faz bem, que aperta o peito e confunde o pensamento. Eu vejo que no momento isso não é bom a ninguém. Eu vou além e digo amém, porque se o meu verso resgatar alguém, sei que há mais um sorriso e menos uma lágrima também. E o que eu vejo eu passo a rima pro compasso. Pra tristeza dou a certeza que o melhor remédio é o abraço. Com um sorriso no rosto, espantar o desgosto com felicidade. Buscar as amizades e encontrar na vida o amor de verdade. A noite cai e o sereno molha a minha cara. É madrugada, angústia não passa, dispara. A tristeza no coração, tipo uma rasteira ligeira, me derruba no chão. Os pensamentos machucam o sentimento, e a lágrima vem ao sopro do vento. Quando ela vem, não tem quem a segure. É a tristeza, te racha, te mata, te pune. Ninguém fica impune, seja qual for o motivo. A perda de um amor, de um irmão, de um amigo. Sal amarga o choro, faz o homem menino. É o soro antiofídio que está sempre contigo. Te fortalece, te forja pra enfrentar a verdade. Não esquecer as tristezas da humanidade. Irmão mata irmão, peço perdão ao pai. E prevalece o amor, te mostro como que faz. Eu busco a paz, ainda tenho esperança. Rosto sofrido, judiado, com olho olhar de criança e com certeza trago estampado um sorriso. A companhia é pesada, é do improviso. Patamar indescritível, como é bom compor com amigos. Me faz o bem tudo isso, me transporta a outro nível. Já me vi num labirinto perdido e intocado. Sentindo persuasivo, sentindo-me angustiado. Marcado pelo iminente impasse de uma escolha. Magoado, injuriado, envolto por uma bolha. Largado como um lagarto, perdido numa ruína. Tristeza que não tem fim, o reflexo na retina. De um mundo cinza ofuscado por medos do próprio íntimo. No ritmo do beat que rola agora vos digo. Que sinto a vitória bem perto, um outro estágio. Como se fosse um presságio FM que mentor um mágico, ao lado de aliados que me motivam, eu sei. Sandrão CNB, Mano B, White J. Pois bem, pra completar eu agradeço o convite. Biorapper CNB, numa só voz, esse é o time.